Equador, bom dia, até 3507. 3507, bom dia, sem identificação, quando pronto, livre descida até 4 mil pés, ajuste no 08, reporte livrado. Já está livrando, desce para 4 mil com 22, até 3507. Boa Bonf, 3507. Gol no 804, autorizado final do ILS X-Way para a pista no zero, reporte localizador. Tô em forma chuvalete sobre o carro. Sim, reporta ali no localizador, 1804. Localizador 1804. 804, complete ILS com a torre, 118, decimal 62, é bom pouso. 26, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 1804. 804, bom dia, reporte marcador externo baixado travado. Montaria e Simbra, 1804. Cinco no sete pro de pelo. Boa, pelo, 35 no sete. Marcador externo, baixar travado, 1804. Chegou no 1804, continua a aproximação, reporte plano visual com a pista. Bom, Maria Vista, 1804. Marcador, bom dia, Gol 715 com a Juliette. 715, bom dia, senhor, notificação, desça 4.000 pés, na flor de Bonfi, chegada é Bonfi, ajusta no 08. 4.000 e uma chegada Bonfi com 1.018, voo 715. Voa Bonfi, 1715. Voando Bonfi, 1715. Avistado com 1804. 7, tem livre pouso na 10, o vento é calmo, só uma pista molhada. Livre pouso na 0, voo 1804. Salvador, Gol 897. 897, bom dia, senhor, identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada amarela, da presente foi na proa da posição Bonf. Confirmando, chegada Bonf. Chegada Bonf, a proa de posição Bonf. Gente, chegada Bonf, proa de Bonf, 897, é... Autorizado nível? 050, ajuste 1098. 050, 158, 36, livre direita, prossegue Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para o 01, 804. Sono 0, reporte estabilizado, localizador. 10 para 2000, sono estabilizado, log 35 no 7. no 897 pro Edpelo. Vou no 897. Edpelo, 897. Salvador, bom dia. O Rio 5973 está cruzando 200 para 150 na Marina. Rio 5973, bom dia. Senhor, identificação. Desse nível 050, vigilância e chegada amarela. 050, chegada amarela. Rio 5973. O 5973 não recebeu altimetria. Me informa cruzando uma centena, ok? Passarei cruzando 150. 100, 5, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 5, no 7. 3, 5, no 7, torre 1, no 8, décima meia, bom pouco. 18, meia, boa. Salvador, bom dia, gol 995. Gol 995, bom dia, senhor, identificação, desse ao nível 06, 200, vigilância, chegada bom. 060 na ponte, gol 995. Sete no 5, desce 2.000 pés sem restrições em pelo, ajuste no 0 no 8. Autorizada final do ILS XUI para pista no 0, reporte localizador. Positivo, desce para 2.000 sem restrições em pelo, com 1.018, reportaremos localizador, com 715. Com 897 sem restrições em pelo, descendo a 3.000 pés, ajuste no 0 no 8. Livre restrição pelo para 3.897. Por gentileza. Baixar e travado, reportarei 3.597. Só 3.597. Livre pouso na 10.200 é de 190 graus com 2. Livre pouso 3.597. 3597, fala uma pista molhada. No 71 para Guarulhos está autorizado nível 360. Sua decola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo Zulu 6, prossegue Bravo até o Zulu 13. 5165 é o transponder, 120 do sinal 8 controle. Apta 9832, bom dia, senhor, identificação, desse ao nível 070, vigilância, chegada amarela. 070 na Mari, acima 2332, perdeu o contato com o centro, existe. Ciente, senhor, acionou a identificação, ele acaba de ser informado, o senhor está falando comigo, grato. Pode, já. Com o 3171, transponder 5165. Afirmo. 3597 no solo aos 45, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 9. Alfa Juliette pro 9, 3597. Netuno, na escuta? Prossiga. Autorizado nível 320, permanece a autorização anterior, mudança apenas do nível. Autorizado 320, o resto da autorização permanece na 3171, chamada pronto para prosseguir. E o 5973, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0195, limite ao curso, localizador. 0195, limite ao curso, localizador. E o 5973? O 5973, nessa proa, desce até 3 mil pés, ajuste no 098. Boa noite, 97, desce a 2 mil pés. Autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 102 mil, reportaria 897. APSA 9832, reautorizado nível 050. 050, nível APSA 9832. Bolo 995, reautorizado a 4 mil pés, ajuste no 098. 4 mil pés, 1098, bom 995. O 5973 copiou até 3 mil pés, com 1018? 3 mil pés com 1018, e o 5973. ILS 715. 715, complete ILS, chame a torre. 198, decimal meia, bom pouco. 286, bom. Doutor Gol, 1715 no ILS. No 715, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ou quadro visual com a pista. Informe que ela encontra-se molhada. Ok, tá chovendo agora? Negativo. Obrigado. Boa noite, 97, broa de duna. Broa de duna, 897. O Rio 597 tem condições de interceptar a localização nessa proa? Nós vamos passar por uma curva aqui, mas tem condição sim. Ok, se você está desviado do cúmulo, fique à vontade. Intercepte o localizador e reporte estabilizado, 5973. Fazendo curva à direita então. Avistou 1700, voo 1715. No 7 no 5 tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, voo 1715. Sim, 973, reduz a indicada 2009. Atendo para 200, isso, 973. Boa noite, 97, sob vetoração para o curso do localizador, curva esquerda até a proa 1-65, reporte estabilizado. Esquerda 1-65, reportarei 8-97. Final 73, desce a 2000, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizado, desce 973. 973 reduz a 1970 nós, o tráfego que segue está 11 horas, meia dúzia de milhas, ainda não interceptou o LOC, está com 1950 nós de ground speed, um Boeing 737 da Gol. Sim, 973. Boa noite, 97.